Amém. Louvado seja o Deus de Israel. Vamos louvar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Louvemos juntos aos anjos do céu e bendizemos ao Deus de Israel. Rei dos Reis, meu Redentor, Rei dos Reis, nosso Senhor. Mais uma vez. Louvemos juntos aos anjos do céu e bendizemos ao Deus de Israel. Rei dos Reis, meu Redentor, Rei dos Reis, nosso Senhor. Assim bendiga o nome do Senhor, nosso Cordeiro, irmão, teu Salvador, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, o grande eu sou, filho de Jeová, nosso Senhor, Conselheiro, Deus fiel, que por teu servo move a terra, a água, o céu. Aquele que por mim venceu a cruz foi ao inferno resplandecendo em luz. A própria morte se curva ao meu Senhor. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é o amor. Ele é aquele que disse: vinde a mim, pois sou a história, o início, o meio, o fim. Eu fiz aquela, fez o céu se abrir, e lá no céu um dia fiz maná cair. Fechei a boca do leão por Daniel, ungi Davi um dia rei de Israel. Eu fiz o céu, a terra, o ar, o mar. Ele é Jesus, filho de Jeová. Se você pode, faz barulho pra Jesus. Glória a Deus. Louvemos juntos aos anjos do céu e bendizemos ao Deus de Israel. Rei dos Reis, meu Redentor, Rei dos Reis, nosso Senhor. Louvemos juntos aos anjos do céu e bendizemos ao Deus de Israel. Rei dos Reis, meu Redentor, Rei dos Reis, nosso Senhor. Meu próprio Deus se fez homem e veio aqui, e entre nós a tristeza fez sorrir. Aquele cego voltou a enxergar. Aleluia. Até o morto, irmão, voltou a respirar. Glória. Não há limites, impossível nem pensar. O grande eu sou, filho de Jeová. Mas pense bem, veja onde está. Em meio à clara luz também pode tropeçar. Nem todos os caminhos levam à salvação. Nem toda luz ilumina a escuridão. Nem todo dia o sol vem para brilhar. Se apegue em Cristo e saiba onde caminhar. Eu caminho junto com o Senhor, e eu espero que cada um de vocês jamais soltem da mão do Senhor, porque a nós é reservado um lugar santo e sagrado no céu. Porque assim ele disse: eis que vou preparar morada para os meus. Aqueles que acreditem nisso, levanta sua mão, clame a Jesus, fale com ele: Senhor, louvarei com o Senhor, louvarei com os anjos. Eu quero ouvir assim, ó. Louvemos juntos aos anjos do céu e bendizemos ao Deus de Israel. Rei dos Reis, meu Redentor, Rei dos Reis, nosso Senhor. Mais uma vez. Louvemos juntos aos anjos do céu e bendizemos ao Deus de Israel. Rei dos Reis, meu Redentor, Rei dos Reis, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nosso Senhor. Vamos fazer barulho. Toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.